963 Alpha. Formal Denver has walked on foot. No, that'll be it. Picard, you're in. Point. Page volume, Mike 3 Alpha. Sana 6251, copia. Oxana 6251, Guarulhos, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da EL. Após direto Leda, DCT Bridge. Bridge intercepta peso Luno 6, após conforme rota do plano. 5437, transponder 1208, controle. Israel, Leda, Bridge, meia, após conforme o plano. 6251, no cotejamento correto, chame pronto. Guaraná, Copa, dois. 6251, só confirmando a posição. Ok, Oceana 6251, livre acionar chame táxi. Pronto para o táxi, o Oceané 6251, está com 109 a bordo, temos 3 horas e 50 de autonomia, o tempo no galeão. Gente, táxi via Pátio Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 ou no meio, Oceané 6251. Estado 1016, via Pátio Índia, Alfa, ponto de espera, vai reportar o Oceané 6251. Tá pronto no ponto de espera da 10, Xané 625. Xané 6251, na linha colono 0, vento 030 graus, 02 nós. Além de qual a pista no 0, Xané 625. Xané 6251, decolou 30, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. Controle 108, agora Xané 6251, obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia, controle de Salvador, é o Xané 6251, decola na sua escuta, cruza 1500 pés. O Xané 6251, contato radar, comissário 360, saída da El. 360, possibilidade de voar Leda ou Xané 6251? Autorizado, Leda. Direto Leda ou Xané 6251, obrigado.